criando, deste modo, algumas redes de promoção e desenvolvimento do género, nomeadamente a rede do Kazenga, do Sambizanga, de Kakuaku e agora, mais recentemente, numa dinâmica nova com Viana também. Portanto, este workshop surge para fazermos esta reflexão no sentido de ver até que ponto algumas questões de violência doméstica, direitos econômicos das mulheres, a promoção do seu empoderamento econômico, social e político, a nível da prática, elas estão a ser aplicadas. Portanto, nós queremos fazer essa reflexão com todos e pedir que este espaço seja um espaço, de facto, de debate, de diálogo, de concertação e que saiam daqui ideias que podem ser levadas às instituições responsáveis pelas políticas públicas, nomeadamente o Ministério da Família e outras instituições afim. Dizer que uma das questões também que fizeram este grupo promover esta reflexão é porque existem ainda muitos desafios que estão na base da fraca participação, por exemplo, da mulher nos processos cívicos. Estou a falar isto mais a nível das zonas periurbanas, onde vários desafios ainda se colocam para a mulher, nomeadamente a questão do analfabetismo, a questão do acesso aos serviços de saneamento, de água, etc., que colocam muitas mulheres numa condição de terem pouca disponibilidade para terem uma participação mais ativa daquilo que diz respeito ao seu próprio desenvolvimento. Um outro desafio que se nos coloca, e se estamos todos recordados, o último censo nos apresentou um número bem claro da percentagem que representam as mulheres a nível não só do país e de Luanda. Portanto, são desafios estes e outros que achamos que numa parceria congregando diferentes instituições podemos sempre identificar alternativas e opções que vão de encontro à melhoria das condições das comunidades, principalmente das mulheres afetas, aos municípios onde trabalhamos. Portanto, quero agradecer a presença da senhora deputada, do Ministério do Comércio, do Minares, do Corpo Diplomático que está aqui representado por algumas embaixadas, como a Embaixada dos Estados Unidos, a Embaixada da Suécia, não sei se estou errado, mas também estaria aqui a Embaixada da Noruega, e faço aqui uma pequena referência à Embaixada da Noruega porque estamos nessa altura a implementar um projeto através de um fundo que recebemos do PNUD, que é um fundo que está a ser apoiado pela Embaixada da Noruega para o empoderamento econômico da mulher. Portanto, fazemos votos de que esta atividade possa decorrer da melhor forma e dou assim por aberto este evento. Obrigado.